Beleza, pessoal? Eu queria falar com vocês aí um assunto aí que um amigo pediu para que eu falasse aí. Às vezes eu recomendo aí. Bom, passarinho do amigo tá com uma coceira. Então essa coceira pode ser uma coceira de ácaro de pena, ou mesmo alguma sarnazinha. Então eu vou recomendar para vocês e queria falar um pouco sobre esse cara aqui, ó. Sempre tem no meu criador, tá? Vinagre de maçã. Beleza? Esse vinagre de maçã. O bom é esse vinagre que não é destilado, tá? Ele tem até umas propriedades ainda de maçã, você consegue ver no fundo aqui a sujeirinha. Então, como que é administrado esse cara aqui? Banheirinha de banho, no caso para coleira, trincar ferro, tanto faz. Banheirinha de banho, tá? Coloca 5 gotinhas desse cara aqui. Se você não conseguir dosar aqui, eu uso quando acaba um vidrinho de vermifugo ou um vidrinho conta-gotas, eu coloco o vinagre lá e administro pro pássaro na aguinha de banho, tá? O vinagre tem, vocês podem pesquisar aí na internet, o vinagre tem propriedades dentro dele, né? Ele é antioxidante, ele é bom para digestão, enfim. E além dele ter cálcio, fósforo, potássio, magnésio, zinco, tudo tem no vinagre de maçã, né? Então, uma das recomendações do vinagre de maçã, que é muito utilizado, ele é utilizado para essa coceira que o pássaro tem, esse ácaro de pena, que não tem nada a ver com ácaro de traqueia nem nada, é ácaro de pena. Você também pode estar administrando para o teu pássaro no bebedorzinho dele, tá? Para quê? Para efeito de. O vinagre ele ajuda na digestão, às vezes o pássaro está com algum problema de digestão, ajuda. Há bibliografias que fala que o vinagre ele acaba mexendo com o pH do passarinho. Mas há bibliografias também que falam que não mexe com o pH, porque a acidez dele, assim que ele entra no nosso organismo ou no organismo do pássaro, ele se torna alcalino. Então, ele ajuda a regular o pH. Só que tudo em excesso sai mal. Assim é o remédio. O remédio, para saber, ele é remédio se for usado na dose certa, senão ele vira veneno. Então você não pode abusar. Mas de vez em quando você pode dar para o teu pássaro, como eu disse, ele tem cálcio nele, tem magnésio, potássio, tem zinco, ele tem vários minerais aí que é ótimo para a saúde do pássaro. Faz bem para a pena do pássaro, é bom para a coceira, esse ácaro. E você também pode estar. Tem pássaro que não toma banho, tomem cuidado se for borrifar. Você pode borrifar, fazer uma solução aí para cada 200 ml, mais ou menos, você colocar aí cerca de 20 gotas de vinagre e borrifar no pássaro. Tome cuidado que tem pássaro que fica corrido de mão depois que usa esse borrifador. Isso aí é só para casos mesmo de pássaro que não tomam banho na banheirinha. Beleza? Essas são uma das propriedades aí e eu uso bastante, tá? Banheirinha de banho pode usar sempre. Banheirinha de banho pode usar direto. O vinagre sempre é bom para a pena dele, vai dar uma melhorada na pena dele e ele vai parar de se coçar. Então, vinagre é um remédio aí natural aí para ácaro de pena. Queria agradecer vocês. Dê um joinha aí quem gostou. Eu administro isso para o meu pássaro. Vários criadores administram isso também, tá? Como eu disse, nada em excesso. Se você colocar no bebedouro do pássaro para aumentar a imunidade dele, enfim, você usa, mas de forma moderada. Ou seja, usa por 3, 4 dias, para. Deixa o período sem usar, depois usa novamente. Como eu disse, tem bastante vídeo falando que mexe com o pH do organismo do pássaro. Se mexer com o pH, o que que vai acontecer com o pássaro? Vai dificultar a parte digestiva dele. Só que, por coincidência, o vinagre de maçã ele é bom para digestão. Então, é uma coisa aí meio que se confronta aí, essa, quem quiser ir para um lado vai, quem quiser ir para o outro, mas sempre eu recomendo o equilíbrio de tudo, que é a questão do remédio. Se você quiser usar como remédio, está na dose. Se você usar demais, é veneno, né? Veneno no sentido de sobrecarregar o organismo. Isso serve para nós seres humanos também. Senão a gente ia tomar remédio e não ia ter bula. A gente ia pegar lá e tornar o vidão de remédio e passará logo. Não é assim que funciona. Você vai acabar ficando intoxicado. Então, o vinagre de maçã, ele é um bom auxiliador aí no tratamento de ácaro de pena, de coceira, e também ele é um antioxidante, além dos minerais que contém aí na sua substância aí. Só um abraço, dê um joinha aí quem gostou, vou continuar postando vídeo. Isso aqui é um coleiro de um amigo que está aqui em casa, ele trouxe para me dar uma esquentada nele. É um coleiro de torneio. É o coleiro Sapeca. Valeu, Renan. Um abraço aí que deixou o coleiro aqui. Coleiraço, tá esquentando o bicho aí. Um abraço, fique com Deus. Dê um joinha aí quem gostou. Valeu, boa temporada.